Nasce o sol no Alentejo, nasce água clara na fonte. Nasce o sol no Alentejo, nasce água clara na fonte. Nasce em mim a saudade da lareira do teu monte. Nasce em mim a saudade da lareira do teu monte. Quem me dera ser o trigo que se iranda na peneira. Quem me dera ser o trigo que se iranda na peneira. E poder andar contigo se ir andando a vida inteira. E poder andar contigo se ir andando a vida inteira. Como branco que até no cheirar é doce. Não há cravo como branco que até no cheirar é doce. Nem amor como primeiro se ele fingido não fosse. Nem amor como primeiro se ele fingido não fosse. Pelas estrelas da noite regulam-se os marinheiros. Pelas estrelas da noite regulam-se os marinheiros. Pelos teus lindos olhos que são astros mais certeiros. E eu pelos teus lindos olhos que são astros mais certeiros. Às ceifeiras nunca digas madrigais no teu cantar. Às ceifeiras nunca digas madrigais no teu cantar. Pois se vão em tais cantigas fica o trigo por ceifar. Pois se vão em tais cantigas fica o trigo por ceifar. Eu não sei por que motivo tu me recusas um beijo. Eu não sei por que motivo tu me recusas um beijo. Ao menos sei porque vivo tão preso ao teu Alentejo. Ao menos sei porque vivo tão preso ao teu Alentejo.